extra. Seguimos? Ah, muito bem. Fizemos aqui uma... Pedimos autorização à Sociedade Portuguesa de Autores. Fizemos aqui uma... Ah, não era para nos rirmos? Era. Fizemos aqui uma pequenina alteração. Vocês já vão ver qual é. De reggae. Tivemos com um familiar de Bob Marley no Porto. E metemos aqui uma coisa assim. Que fica mais bonito. Agora anda lá, Mário. Lágrimas passadas, os meninos do alma fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobre estrelas de magia, com os lábios de dizer nova poesia, soletam as estrelas como letras, e vão juntando o céu como pedrinhas, e espelham as letras para fazer novas palavras. Todos agora, vá! Meninos à volta da fogueira, todos vão aprender coisas de sonho e de verdade. Marco de cada vez. Vão aprender como se ganha uma bandeira e vão saber o que custou a liberdade. Outra vez! Os sorrisos mais lindos do Planalto fazem continhas engraçadas de somar. Se somam beijos com flores e com suor, isso me trai amanhã cedo. Constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Todos vão aprender como se ganha uma bandeira e vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes à voltinha da fogueira, giro, juntam palavras deste tempo sempre novo. Por quê? Porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Oh! Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira e vão saber o que lhes for a verdade. Oh! Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira e vão saber. Obrigado, obrigado. Ficou bonita, não ficou? Espetáculo. Dedicamos esta música a esta senhora que está aqui à nossa frente, toda contente e feliz, minha querida. Esta música era para si, tão bonita, com esse cabelinho tão loirinho. Linda menina, uma salva para esta senhora. Está aqui na fila da frente a dar pulinhos assim. É emocionada connosco. Muito obrigado.